retorno no 8.95 Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, boa tarde, segue Lima, Mike, reporta na Quebec. Vitor Hotel Delta, prossiga. Mano Pituaçu para cruzamento da 10, visual coordenado na final, retorne em imagem. Vitor Hotel Delta, autorizado o cruzamento da final da 10, reporta na final para Enrimar, ajuste 10, 11. Lugar 11, reportará a final em Enrimar, Vitor Hotel Delta. Alfa Delta Quebec, mantém a posição. Bravo Delta autorizado o cruzamento da 17, reporta livrando na Papá. Estacionar frequência livre, Juliette Bravo Delta, boa tarde. Tilo Zulu, autorizado cruzamento de imediato, repórter livrando na Papá. Lima, Kilo Zulu, frequência linha. Alfa Delta Quebec, vento 130 graus, 10 nós, autorizado decolagem 17. Passarelo 2230, salas 47, direita 1211. Direita 1211. Passarelo 2230, está autorizado táxi via Alfa Juliette, remota 12 no pátio 1. Alfa Juliette, remota 12 no pátio 1, 2230. Delta, pouso por conta em risco, vento no aeródromo 130 graus, 10 nós, reporta solo controlado. Reportará no solo controlado, Vitor Hotel Delta. Papa Romeu Alfa, Delta Quebec, decolada 48, chame o controle 120.8, morro. 208 Quebec, obrigado e boa tarde. Eles estão retransmitindo. 290, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, aviste no 011. Ajustado no 011, aguardando autorização de pouso. Ciente. Tan 3290, check trem, autorizado pouso, pista 90, vento 140 graus, 08 nós. Leve, pouso 3290, baixo pra lá. Área nível 340, via Zulu 44, decola da pista 90, após a decolagem curva direita na saída da EL, Leda Videv. Transponder 5570, controle 120, decimal 8. Azul 4089, cotejamento correto, chama quando pronto 01. Vitor até Delta, frequência livre, boa tarde. Três, na escuta. Tá, 3283, solo, voltando. Três, 290, solo, 52, direita, 1, 2, 1, decimal, 1. 2, 1, 1, vai lá. Tá 3290, táxi via Alfa, reportagem do táxi de leste. Alfa, táxi de leste, 3290. Só modifique o nível para 340. 340. Aguarda para o push, o TAN 3283. Vai comer um alfa já posto do seu polo, só aguarda mais alguns minutos para cópia. Aguarda pro push, o gol 2067. Tá 3290, tá autorizado Juliette, portão 03. Juliette 03, 3290. Alpha Tango, seu chame é 624, 9 dias, 3, 5, 3, 1, Serra da Guarulhos. O Xané 6254 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via PAT e Índia no ponto de espera turno no 8.95, ajuste no 0 no 1. Autorizado o táxi via PAT e Índia no ponto de espera 8.95, ajuste no 1, ajuste no 1. K3290, mantém a posição. Mantém, 290. K3283 na escuta? 3283 na escuta? Afirmativo, prossiga, 3283. O senhor não foi autorizado a efetuar o pushback. Então. Tá 3283 na escuta? 3283, prossiga, eu acredito que você foi ligado, estava autorizado para o funcionamento. Ocorreu um erro, conectou uma tentativa. Agora pode prosseguir. Eu cotejei para que o senhor esperasse para o push e modificasse o nível. Até o nível contrário, então, o nível foi modificado, nós estamos continuando o funcionamento. O Xané 6254 aguarda para prosseguir com o táxi. A gente vai aguardar a minha decisão. Gol 1867, preparar a Borelef e a guarda-copia. Solita, quer que nós puxemos mais para trás para dar passagem ao colega da ANECA? Se possível, você pode tentar puxar até a entrada do PAT 3. Ok. Faremos o feedback até a entrada do PAT 3. Papapapapapapapá, Mike Romeo Alfa na escuta. Como me confirma a radial distância de Teofilândia? Bianca, foi mal aí, tá? A gente vai dar passagem pra vocês. Claro, obrigado aí, Mungu. Copiei radial 356, mas a distância não. Gente, o Michael meu alfa, vou coordenar com o centro, aguarda. Fala, Salvador, boa tarde, é o TAM 32, no meio, informação X-Oca, posição 02, autorização para Fortaleza, nível 370, está pronto no corte. Na 32 no meio, prepara Momo Froti e aguarda a conta. Prepara Momo Froti, aguarda a conta, 32 no meio. O Xené 6254, quando possível, está autorizado a prosseguir com o táxi até o ponto de espera. Gente, se possível, consegue para o ponto de espera da 0 Xené 6254. Na 3290, quando. Da passagem aeronave da Bianca, após ingressa a Juliette para o portão 03. Novo colega da Bianca, Juliette 03. Oceano 2591, boa tarde. Após o pouso, segue para que parte? Parte militar. Gente, chefe trem, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 10 nós, Oceano 2591. Autorizado pouso, pista 12, Oceano 2591. 1-0. Pista 1-0, confirmando. Romeu Alfa na escuta. Só confirmando, vai a 500 pés? Gente, aguardo 30 segundos, Costa. Oi, Salvador, boa tarde, Xané, 6254. Patiqueira da 10, pronto para decolar, pessoal, com a aeronave. O Xané 6254, boa tarde, após o Embraer, ali, mantém no zero. Após o Embraer, ali, mantém no zero, Xané 6254. 0-1-1, visitante de Apache, 0.0-10. Resposta 12, 1-1-8, decimal 9-3-2-2. Uma boa Romeu Alfa autorizado em Rimar Salvador, que sobrevoa em Teofilândia, a 1 Romeu Pés com proa norte. Transponder 5560, controle 120.8. Michael Romeu Alfa, cotejamento correto para o acionamento Torre 1895, ajuste 1011, só confirma o POB. Solo 02, libera a direita, segue via Alfa, reporta na Delta. Libera a direita, segue via Alfa para a Delta, por 025, por favor. Abre a guarda para o push. 067, na coma, abriu uma bote, 3:40, na minha perna. Voo 2067, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Apache Índia, no ponto de espera da torre no Nunes, decimal 95, ajuste no zero, no Uno. Apache Índia, 2095, que onde? 6254, vento 160 graus, no zero norte, autorizado decolagem no zero. Decolagem no zero, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- para o ponto de espera pronto. 3283, boa tarde, após a rolagem do Airbus, a linha mantém no 01. Após a rolagem do colega, a linha mantém no 10, 3283. À direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5572, o controle 120.8. Autorizamos 360, roda com forma de plano, usando as volumes do sistema. Bola do 10 para a direita. Agora, Elefa 5572, 308, ou 1867. Gol no 867, cotejamento correto, chama quando pronto no 07. Chamar quando pronto, com 1867. Na 591 na Delta para cruzamento. 591 autorizado cruzamento, reportará liberado. Autorizado cruzamento, reportará liberado a pista, posterior 2591. Canal 6254, decolado 204, controle 120.8. 208. Desafio, começando no Fátima do Carro, 0251 mais 1. 591 no grado, estacionar frequência livre, boa tarde. Boa tarde. Tan 3283, vento 130 graus, 10 nós, autorizar a decolagem na 0. Decolagem da 10 para o Tan 3283. 12067, ponto de hora próxima, estão na 0. 2067, boa tarde, observa a rolagem do Airbus, após a linha, mantém no 0. Pode falar, falar do Zé Costa, autorizado a animação do zero. Mando de quanto tempo temos autorização do T32 no momento? T32 no momento, só mais um minuto. Azul 4089, é o Saulo voltando? Está autorizado no 01, no chama táxi. T32 no pronto, cópia? Copia, prossigo, T32 no meio. T32 no meio, autorizado Fortaleza, nível 370, via UP Azul 119, Bangu, após sair com farm rota. Decola da pista 10 após a decolagem curva esquerda na saída Momo, transição Froti, transponder 5575, controle 120, décima 8. T32 no meio, autorizado conforme nível 370 para Fortaleza, via UP Azul 119, Bangu, após direto Bangu, curva direto Fortaleza. Decola pista 10, perfil interconvencional, Momo, transição Froti, com primeira curva esquerda. Pode transponder ao 5575, controle esquerda frequência 120, décima 8, T32 no meio. T32 no meio, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 02. Já está pronto, puxa de funcionamento, T32 no meio. Aguarda pro push, T32 no meio. Na pescoça. O 2067, vento 140 graus, 10 nós, autorizando a decolagem no zero. Alfa, prossiga. Mike Romeo Alfa, decolagem por conta em risco, reporta fora do solo. Puro 867, está pronto para o push. Deck estacionamento, posição 07. Estabilizado. Capatango Vitor Lima, X-Ray, boa tarde, check trem. Autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Autorizado pouso no zero, vestido MXP, trem passado a trabalho. Voo 2067, decolado às 08, controle 120, décima 8, bom voo. 208. Mike Romeo Alfa da presente com proa norte, mantendo a escuta, ajuste agora 10-11. Curtiu, da presente proa norte, manterá a sua escuta permanente até transferência. Vamos lá, Mike Romeo Alfa. Alternal Galeão. Azul 4089 está autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via Índia no ponto de espera torre no 8-95, ajuste 10-11. T32 no meio, está autorizado o pushback no gate 02, chama para o táxi. Autorizado o pushback no funcionamento, gate 02, encontramos para o táxi, está 32 no meio. Gol no 867, está autorizado o pushback no 07, chama táxi. do 4089, boa tarde. Após a passagem da aeronave na final, a linha aí mantém no zero. Após a aeronave, a linha mantém no zero. Lima X-Ray, Salão 1-1, direita 1-2, Juno Decimão. Direita Salão 2-1. Papatango Vitor, Lima X-Ray, confirma o pátio? Para o pátio de desmarcada. Não entendi, poderia repetir? Gente, Alfa Kilo até o Pat 3 está autorizado. Alfa Kilo até o Pat 3 está autorizado. 109, está autorizado decolagem no 0. 0. 73, tá bom. 93, hora de 40, alternativa. Primo PLB, o gol no 867? 173. Aguarda pro táxi, gol no 867. Aguarda, gol no 867. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 1. Eu vi táxi até que Índia, ponto de espera que está no 0, Torre 1, 18, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 1. Está 3296, não consegue encontrar mais também. Gol no 867, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, 1, 1. Eu vi táxi via Pátio, Índia. Zero, por pronto, chamado. Depois, mais um bom, no 8, né? Hotel Juliette Serra, prossiga. Hotel Juliette Serra, aguarda. Boa tarde, eu tenho 3216, ponto de cara, pessoal zero, pronto. Então, 3216, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Ali decola, pista 10, tenho 3216. Oi, tá passando Juliette, tá me ouvindo? Estamos, Zulu, boa tarde, continua a aproximação, aguarda pista livre, ajuste no 011. No 011, aguarda, tá me ouvindo? Bom, 867, tá pronto, ponto de espera da 10. Bom, 867, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantém, bom, 867. Salvador, muito boa tarde, porta do 2230, ciente da informação para a parte, positivo para a vitória do mundo. Passarei 2230, prepara a árvore, elefa número 2, Cosme. Árvore, elefa, guardamos 2230. Salve, Dolô. Aguardo só mais um minuto, quase. De 2-1-6, decolado 2-0, controle 1-2-0, decimal 8, morro. 3-0-8, obrigado. A Juliette Serra está autorizada em Salvador, Salvador, sobrevoo no setor Whisky a 500 pés, decola da pista 17, em coordenação com a torre, transponder 01132, o controle 120.8. Hotel Juliette Serra, contagiamento correto, confirmo o PLB. Acionamento táxi, torre no noite, decimal 95, adicional 091. Hotel Juliette Serra, boa tarde pra você. Isso, não chama táxi, hotel Juliette Serra. 180, decola da pista no zero, após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa, após direto Pilora, após direto Vitória da Conquista. Transponder 50 no 7, controle 120, décima 8. Afirmativa 2A180, decola 10, direita agora, após agora Elefa, Elefa ou Pilora, após Vitória da Conquista. 50 no 7, transponder 208. Passada 2230, contagiamento correto, chama quando pronto no pátio 3. Contagiamento quando pronto, transformando na posição 1-2, no passada 2230. Consciente, passada 2230. Juliette Tango Zulu, táxi via Alfa, Kilo até o pátio 3, atenta ao sinalizador. Meia 7, vento 140 graus, 109, altura 0, decolagem 10. Decolagem, boa noite. Sete, desconte dela. Até o Juliette Serra na escuta. Papo Romeu, até o Juliette Serra na escuta. Ono 867, decolar 225, controle 120, desse 8, morro. 208, obrigado, até a volta. Oi, Salvador, boa tarde, Xenemi 14, estabilizado no... Direção 1-0, tem o campo à vista. O Xenemi 141, boa tarde, cheque trem, autorizando pouso, pista 1-0, vento 150 graus, 109. Repouso no 0, Xanã 61, patrão, 1011. Firme que é simultâneo? Fox, Alpha Fox, prossiga. Angélica Serra, prossiga. Uhum. Temperatura no momento 30 graus. Juliette Tango Zulu, está autorizado o táxi, reporta para ingresso no pátio principal. Oxenem 1141, no solo 30, direita 121, décima 1. Direita 211, Oxenem 41, boa. Está autorizado o ingresso no pátio principal até a Taxi Lima. Na Taxi Lima, chame a torre no 8.95. Boa tarde, Salvador. Oxenem 141, me bro. Oxenem 1141, no táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, do 05, Oxenem 141, boa. Juliette, estamos no Lula, segue Lima, Mike, reporta na Quebec. Zulu autorizado Quebec, cruzamento da pista, Papá, estacionado frequência livre. Ajuste na 01. Hotel Juliette, autorizado o ingresso, reporta Leandro, pronto, cabeceira na 7. 230, todo pushback e sonamento, posição 12. Passageiro 2230, está autorizado na posição 12, chama a taxa. Vamos lá, taxa 2230. Ilha de Serra, vento 130 graus, 10 nós, autorizado a decolagem 17. Hotel Gilete Serra, decola 238. Na minha escuta, segue litoral sul, 500 pés. Confirma quanto se afasta? É, confirmando, eu confirmo aqui, eu, pro Hotel Gilete Serra. Tem que cortar, Alfa Tata. Transferência, Hotel Gilete Serra. Positivo, Serra. Gilete Serra, por gentileza, confirma quantas milhas se afasta? Lançamento para 10. Vamos reportar para essa boa, Juliette Serra. Oi, Salvador, boa tarde, Bono 255, final Ilha 6-Way 10. Rodando com a equipe da Infraero do Pátio, reporta no corte Charlie Alfa Tango. P55, final da pista no zero, marcha travada. Bono 255, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Bono 255, abaixa travado, preso pouso na 10. Bono 255, informa um helicóptero à direita, 500 pés, não interfere. Alfa Tango, Vitor Lima, X-Ray, prepara Conde e aguarda cópia. O Gilete Serra prepara a espera sobre o farol de Itapuã, com curva pela esquerda, aguardando. Positivo, farol de farol de Santo Tomé. Vai realizar a órbita pela esquerda, o Gilete Serra. Salvador, Hotel Gilete Serra, tem condições de ingressar na 17, sente do visual com o tráfego? Negativo, mantém espera sobre o farol de Itapuã, o hotel Gilete Serra, tenho 4 tráfegos no sequenciamento, previsão de 5 minutos, ok? Mantém o setor aguardando. Ok, vai manter o setor aguardando, óbito na esquerda, hotel Gilete Serra. Para o Chané 63, no 5, final em Alé 73, 10. Chané 63, no 5, continua a aproximação, número 2 para a pouso, ajuste 10, 10, informa o helicóptero em espera, setor sul do aeródromo, não interfere. Tá certo, eu vejo, já estão procedindo a guarda no trajeto do nosso empreendedor. Charlie Alfa Tango, prossiga. com o fiscal de pátio, ok? A respeito do giro de motor. Quem escuta? Charlie Alfatango aguardando. Cinco, sala 4-2, agilize manobra direita, 1-2, vindo decimal 1. 2-1, decimal 1, 1-2, 5-5, direita. Olha, faltando com o fumo ao pátio? Para a cópia, prepara da El, o Mike Forterra. Alfa Salvador, Bono 255, livrou. Bono 255, Alfa, repórter, Frank da Juliette. Alfa, Frank da Juliette, Bono 255. Vitor Lima, X-Ray, pronto, Fogg. Recife autorizado, 090,677. Decola da 197, curva à esquerda no perfil da Conde. 5553 no transponder e o controle em 120, decimal 80, Vitor Lima X-Ray. Reporta no terno. Por conta em risco, Tiara Fatango. Vitor Lima X-Ray, modifique apenas o transponder para 0271, confirme o pátio e o POB. Pátio 3, 4 a bordo, chama, quando pronto para acionamento. Aciona, chama, pronto para o táxi. Vitor Lima X-Ray. Quatro zero graus, 109.